Primeiro, a incompetência do governo em obstruir o acesso da população às armas e às drogas que proliferam na periferia. O rapper diz apenas estar relatando o que acontece nos bairros mais carentes e ainda insinuou a participação de membros do governo. Coloquem a camisa de força em mim também. Abolir a liberdade nos fizeram de refém. Se esqueceram de assinar nossa carteira de trabalho. Crimes que foram cometidos, não há como perdoá-los. Esta é a linguagem moderna que vem da periferia. Mesmo que alguns tentem, não acabarão com a minha rebeldia. Querem calar o grito que vem do gueto. Dizem que isso é coisa de preto bandido maconheiro. A plebe providencia a riqueza de outros. Eu acredito na revolução que vem do nosso povo. Um dicionário ao lado, um livro de vocabulário. Um tratado de rimas, temos que ter muito cuidado. Se pudesse, calaria a boca de muitos otários que critica quem fala a verdade. Zero DB, vem dizer sem falsidade. Não queremos ouvir lixo, queremos som de qualidade. De qualidade. Somos kamikazes preparados pro combate. Preto furioso, subversão no contra-ataque. Somos kamikazes, a válvula de gases. Na retaguarda, microfones e picadas. Vivemos num país onde a maioria é manipulada. São milhares de cegos que não abrem os olhos pra nada. Infelizmente a amnésia tomou conta da parada. Ninguém olha pros lados pra enxergar a verdade. A realidade é que vivemos numa terra racista, covarde, individualista. A palavra de apoio que nos dão é desista. Jamais querem ajudar os mais necessitados. Aqui é Dino Black e um guerreiro contra esse bastardo. Não ficarei calado vendo essa situação se transformar numa ferida que não possa cicatrizar. A mídia só divulga o lado fugiu do movimento. Pra eles é interessante que o nosso povo não tenha mais conhecimento. Não. Estamos diante de um dilema. Alô rapaziada, se liga no refrão. Somos kamikazes preparados pro combate. Preto furioso, subversão no contra-ataque. Somos kamikazes, a válvula de gases. Na retaguarda, microfones e picadas. Guerra de guerrilha urbana. Bruno SV, conexão Candangolândia. Pronto pra lutar no que for preciso. Aceito o chamado preto furioso, meu amigo. Sou guerrilheiro do gueto, defensor do povo humilde. Bato no peito pra dizer que a guerra existe. Resisto, insisto na revolução não violenta. Mas a verdade é que o povo oprimido nem sempre aguenta. Nas ruas, toda esquina uma emboscada. Polícia e bandido, é treta errada. Trabalhador não sabe o que pensar direito. Nessa guerrilha urbana, Dino Black é meu parceiro. Meu parceiro, meu parceiro. Guerrilheiro, nossa missão é nosso som de protesto e raiva. Chegando aos presídios, as favelas, em todo lugar onde nossos irmãos estão oprimidos. E não estamos sozinhos. Todos unidos em uma só missão: criar um inferno pros exploradores. Tornar nosso povo ciente de sua dignidade e de seus valores. Uma juventude com orgulho e com amor da área onde mora. Se não conseguiram me calar antes, não vai ser agora. Todos aqueles que queiram ajudar são até bem-vindos. A parada é de rocha, não é brincadeira não. É bem compromisso, não é viagem. Somos kamikazes preparados pro combate. Preto furioso, subversão no contra-ataque. Somos kamikazes, a válvula de gases. Na retaguarda, microfones e picadas. Nossa mensagem é pra uma juventude sofrida e explorada. E não pros boys a micare de cara pintada. Os ricos só querem ver a nossa caveira. É véia, recíproca é verdadeira. Temos que tomar medidas arrojadas. Não dá mais, temos mais, é que ser radicais. Se não muda na paz, muda na porrada. Estamos cansados dessa chamada igualdade. É véi, é muita falsidade. Vamos construir nossa realidade. Se formos esperarmos algo deles, não conseguiremos merda nenhuma. A nossa união chega é fundamental. Véi, vem com a gente, vem. Acrescente algo produtivo à sua mente. Temos que parar de nos matar. Queremos paz, queremos paz. Som é radical, original, rap nacional. Considerado pela elite som de marginal. Somos kamikazes preparados pro combate. pressão no contra-ataque. Somos kamikaze, a válvula de gases. Na retaguarda, microfones e picazes. Somos kamikazes preparados pro combate. Preto furioso, subversão no contra-ataque. Somos kamikaze, a válvula de gases. Na retaguarda, microfones e picazes.